Então, perdoar é liberar alguém da responsabilidade do mal praticado. Como entender, então, o perdão? E eu quero colocar para os irmãos uma coisa interessante. O perdão como instrumento para a atuação de Deus em nossas vidas. Romanos 8:28. Querido, você crê realmente que isso aqui é a palavra de Deus? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Amém? Você crê nisso? Você crê que toda essa escritura foi inspirada por Deus para a nossa instrução e que isso aqui é a verdade, que isso aqui é real? Você crê nesse texto que o Júnior leu, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você crê nisso, querido? Amém? Você crê? E então o que quer dizer todas as coisas que o texto fala? Quer dizer todas as coisas. Então, quando a gente fala de todas as coisas, inclui também alguma ofensa feita a nós, dirigida a nós? Inclui, Dani? Inclui uma ofensa? Então, vamos fazer uma aplicação aqui desse texto. E sabemos que todas as ofensas dirigidas a nós contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu poderia ler esse texto dessa forma? Poderia colocar para uma aplicação, em um determinado ponto, dessa forma? Sabemos que todas as ofensas dirigidas contra nós contribuem. E eu gosto de ler esse texto numa versão que eu tinha, de uma Bíblia, que dizia o seguinte: sabemos que todas as coisas são recicladas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, o perdão só pode ser entendido dentro do contexto de nossa relação com Deus e da confiança na verdade que é a palavra. E se a palavra está dizendo que todas as coisas, e são todas as coisas, e dentre elas, nós estamos falando hoje, uma ofensa, um pecado cometido contra você, pode ser reciclado, pode contribuir para o seu bem, isso é uma realidade, nós temos que crer, é no contexto da palavra de Deus. E se você foi atingido, se somos atingidos por alguma ofensa, Deus tem o poder de pegar aquilo e transformar e abençoar a sua vida. E de fazer daquilo um degrau para te edificar. Em todas as circunstâncias, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Usando até coisas aparentemente ruins que as outras pessoas fizeram por nós ou contra nós. Deus sempre tem um plano. E qual é o plano de Deus? Deus sempre procura te abençoar. Deus sempre quer construir na sua vida. Então diga isso para o seu irmão: Deus tem um plano de construir na sua vida. Deus sempre tem um projeto de construção, de renovação, de condução ao êxito à vida. Então o texto fala que ele transforma, que ele renova, que ele recicla, que ele faz nova todas as coisas para o seu bem, para edificar a sua vida. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala do projeto do diabo. Em João 10:10 diz que o diabo vem, o ladrão vem somente para roubar, matar e para destruir. É para isso que ele vem. Deus pega tudo aquilo que o inimigo usou, presta atenção, querido, Deus tem o poder de pegar aquilo que o inimigo usou para destruir a sua vida, uma maledicência, uma fofoca, uma história inventada, algo venenoso lançado contra você, que você pode ver e falar assim: isso aqui é imperdoável. Deus pode pegar uma situação completamente negra, que o inimigo lançou para roubar, para matar, para destruir, e transformar aquilo e usar aquilo como um degrau para te projetar, porque ele é um Deus que renova, ele é um Deus que conduz ao êxito, ele é um Deus que constrói, ele é um Deus que visa e que busca a vida, porque ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Mas como nós podemos usufruir dessa bênção de Deus na nossa vida, desse poder que ele tem de reciclar as coisas em nosso favor, de várias formas, e uma delas é perdoando. Liberar perdão é ligar a chave para que o Senhor possa transformar todas as coisas e usar o caos e transformar o caos numa bênção na nossa vida, em reciclar uma situação completamente adversa numa grande bênção na nossa vida. Por que que existem muitas separações? Porque na mesma proporção existe falta de perdão. Por que que irmãos que andavam juntos hoje não se toleram? Porque falta perdão. Falta liberar perdão. Por que que existe competição de uma igreja com outra? Porque eu sou isso, porque eu sou melhor. Porque não há o ambiente de perdão. Eu quero te dizer, querido, que o ambiente de perdão é o ambiente onde Deus opera. O ambiente de perdão é onde Deus opera. E se Deus olhar lá no seu coração, meu irmão, olhar no meu coração e perceber dentro do nosso coração uma vontade já pré-estabelecida de perdoar, de liberar o perdão, de alcançar as vidas através do perdão, Ele vai construir algo em nós. Ele vai nos abençoar e vai nos conduzir à vitória. Deus sempre tem um projeto de construção. Fala isso para o seu irmão. Meu irmão, Deus tem um projeto de construção para você. Declare isso sobre a vida dele. Se alguém pecou contra você, presta atenção, se alguém pecou contra você, o diabo quer usar isso para o mal, porque é dele. Ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo vai usar isso para o mal. Se foi seu marido que pecou contra você, se foi seu filho, se foi seu melhor amigo, se foi... Não importa quem seja, se alguém pecou contra você, o intento do diabo é usar isso para o mal, para roubar, para destruir, para matar a sua alegria, para matar a sua vida, para matar a sua fé, para matar a sua comunhão. Queridos, quantas pessoas você conhece que chega para você e fala assim: ah, eu sou desviado porque o pastor fulano de tal fez um negócio comigo que, olha, quantas pessoas você conhece? Ah, o irmão que está lá ministrando louvor, aquele irmão que vive pregando, ele fez um negócio que é imperdoável. Quantas pessoas nós conhecemos nessa condição? O diabo lança isso para matar mesmo. Mas Deus quer usar essa situação para beneficiar, para te abençoar, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar seu casamento, abençoar seu trabalho, abençoar seu relacionamento, abençoar a sua vida. Mas para isso, queridos, é importante nos apropriarmos do poder que há no sangue de Jesus para liberarmos perdão para essas pessoas. Qual é a nossa escolha, então? Abraçar o plano de Deus, que é o de construção, ou abraçar o plano do inimigo, que é o de destruição?